andrecedesmoral.com.br. Olha o gostosão aí, bebê! Claudemir Santos, o magnata. É pra tocar no paredão, viu? Sucesso novo! Eu sou o gostosão que ela falou. Sou seu gostoso, eu sei que sou. Eu sou o gostosão que ela falou. Mas eu sou seu gostoso, eu sei que sou. Quando ela chega lá em casa, eu fico louco de paixão. Ela me deixa alucinado, já manda no meu coração. Eu sou o gostosão que ela falou. Eu sou o seu amor, eu sei que sou. Eu sou o gostosão que ela falou. Mas eu sou o seu amor, eu sei que sou. Boneca que me seduz quando quer, é mais quente que o sol, com seu fogo de mulher. Eu sou o gostosão que ela falou. Eu sou seu amor, eu sei que sou. Que ela falou. Eu sou o seu amor, eu sei que sou.